Xavier, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça e a orla dos vestidos de Arão. Quão bom e quão suave é que os irmãos sempre vivam em união. Quão bom e quão suave é que os irmãos sempre vivam em união. Orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É que os irmãos vivam em união.